Talking Heads. A ironia nos pequenos detalhes. Programa de Isabel Gomes. Os Talking Heads foram uma banda de rock norte-americana formada em Nova York no ano de 1975. A banda era composta por David Byrne, vocalista principal e guitarrista, Chris Frantz, baterista, Tina Weymouth, baixista e Jerry Harrison, teclista e guitarrista. O crítico Stephen Thomas Erlewine descreve os Talking Heads como uma das bandas mais aplaudidas pela crítica nos anos 80, precursor da New Wave, integrando elementos do punk, do rock sofisticado, do funk e da world music com uma sensibilidade vanguardista e uma imagem limpa e ansiosa. Os membros foram estudantes de artes visuais envolvidos na atmosfera punk dos anos 70. De 1971 a 1972, David Byrne fez parte de uma dupla com Mark Kehoe chamada Bizadi. Frequentou a Rhode Island School of Design entre 1970 e 1971 e o Maryland Institute College of Art entre 1971 e 1972. Chris Frantz e Tina Weymouth foram também alunos da Escola de Design de Rhode Island. Foi aí que David Byrne e Chris Frantz formaram uma banda chamada The Artistics, em 1973. No próximo ano, a banda separou-se e os três mudaram-se para um sótão em Nova York. Não conseguindo encontrar um baixista em Nova York, Frantz e Byrne encorajaram Tina Weymouth a aprender a tocar baixo ouvindo os álbuns de Suzy 4. A 5 de junho de 1975, estrearam-se fazendo a abertura dos Ramones no clube CBGB. Question how the future lies in someone's eyes. Weymouth relembrou como escolheram o nome da banda. Talking Heads era uma expressão usada nos estúdios de televisão para descrever um plano de cabeça e ombros de uma pessoa a falar sem mais ação. Mais tarde, nesse mesmo ano, o trio gravou uma série de demos para a editora CBS, mas não assinaram um contrato. A banda ganhou rapidamente admiradores e assinaram com a Sire Records em novembro de 1976. Em fevereiro do ano seguinte, a banda lançou o seu primeiro single, Love Building on Fire. Em março de 1977, Jerry Harrison juntou-se à banda como teclista e guitarrista, abandonando a banda de Jonathan Richman, The Modern Lovers. O seu primeiro álbum dos Talking Heads foi lançado pouco depois, intitulado Talking Heads 77, que não continha o single anterior. O álbum recebeu elogios consideráveis, extraindo-se dele o single Psycho Killer. A canção foi emitida na rádio alguns meses depois de David Berkowitz, um assassino em série conhecido como Filho do Sam, ter aterrorizado a cidade de Nova York. Muitas pessoas estabeleceram uma conexão entre o tema e a figura, mas, mais tarde, Byrne disse que tinha escrito a canção 4 anos antes. I pick the building that I want to live in. I smell the pine trees and My lips are sealed. Say 1978, o LP More Songs About Buildings and Food iniciou uma longa colaboração com o produtor Brian Eno, que já tinha trabalhado com Roxy Music, David Bowie, John Cale e Robert Fripp. O título da canção de 1977 de Eno, King's Lead Hat, é um anagrama do nome da banda. O estilo incomum de Eno combinava bem com as sensibilidades artísticas do grupo e todos começaram a explorar uma gama cada vez mais diversificada de direções musicais como o post-punk, o funk psicadélico, estilos de música africana. Este registro discográfico também estabeleceu um relacionamento prolongado da banda com os famosos Compass Point Studios, fundados por Chris Blackwell, o dono da Island Records, situado na cidade de Nassau, nas Bahamas. More Songs About Buildings and Food integra uma versão de Take Me to the River de Al Green, o qual projetou os Talking Heads para a popularidade e proporcionou o seu primeiro sucesso no Billboard Top 30. A experiência de Brian Eno com os Talking Heads continuou com Fear of Music, de 1979, aproximando-se dos estilos mais sombrios do rock post-punk, misturado com o funk branco e referências subliminares à instabilidade geopolítica do final da década de 70. O jornalista musical Simon Reynolds referiu Fear of Music como representante da mais frutífera e equitativa colaboração entre Eno e os Talking Heads. O single Life During Wartime produziu a frase de culto ou bordão This Ain't No Party, This Ain't No Disco. A composição refere-se ao Mud Club e ao CBCG, dois clubes noturnos populares em Nova York nessa época. wouldn't live there if you paid me. Out the window. O álbum Remain in Light, de 1980, foi fortemente influenciado pelo Afrobeat do multi-instrumentalista nigeriano Fela Kuti, cuja música foi apresentada por Ino à banda. Explorou os vários ritmos da África Ocidental, tecidos com a música árabe do norte da África e vozes retiradas de outras gravações. Estas combinações pronunciaram o interesse posterior de Barne pela música tradicional do mundo. Para poderem tocar estes arranjos mais complexos, a banda fez uma digressão com um grupo mais alargado de músicos, incluindo, entre outros, o guitarrista Adrian Belew, que tocou previamente com Frank Zappa e David Bowie, e o teclista Bernie Worrell, fundador dos Parliament Funkadelic. Apresentaram-se em agosto no festival Heatwave, no Canadá, e, mais tarde, no seu filme-concerto Stop Making Sense, realizado por Jonathan Demme, criado em 1984, reunindo imagens de 4 concertos dados no Hollywood's Pantages Theatre, em 1983. Durante este período, Tina Weymouth e Chris Frantz também formaram um grupo comercial de sucesso, os Tom Tom Club, influenciado pelos elementos fundadores do hip-hop. Harrison lançou o seu primeiro álbum a solo, The Red and the Black. Byrne, com a colaboração de Eno, editou My Life in the Bush of Ghosts, em 1981, o qual foi concebido antes de Remain in Light, incorporando samples de músicas do mundo, sons e vozes retirados do contexto original, ritmos africanos e do Médio Oriente. Love is an ocean, and I can't forget. Thank you. up, go ahead and tie it up. Long distance, telephone call. Hold on to that paper. Hold on to that paper. That paper, see if you can fit it on the paper. See if you can get it on the paper. See if you can fit it on the paper. See if you can get it on the paper. Had another fan, but it was only paper. Some brains they pass right. They pass right through. Paper consideration, take every combination. Take a few weeks off, make it tighter, tighter. Even though it was never written down, still might be a chance that it might work out. Hold on to that paper. Hold on to that paper. We'll be right back. O primeiro single, Once in a Lifetime, de Remaining Light, subiu ao top 20 no Reino Unido sem inicialmente conseguir fazer uma grande impressão nos Estados Unidos. O videoclipe correspondente foi considerado pela Time Magazine como um dos melhores de todos os tempos. Depois de lançar 4 álbuns em 4 anos, o grupo decidiu fazer uma interrupção, passando de quase 3 anos até o próximo lançamento. Weymouth e Friends continuaram a gravar com os Tom Tom Club. Entretanto, os Talking Heads editaram um duplo álbum ao vivo intitulado The Name of the Band is Talking Head, com registros de 1977, 1979, 1980 e 81. Fizeram uma digressão pelos Estados Unidos e pela Europa com um grupo de 8 elementos e separaram-se de Brian Eno. Este passou a produzir álbuns dos U2. Speaking in Tongues foi lançado em 1983, dele-se realçando o tema Burning Down the House, o único a atingir o top 10 norte-americano. Mais uma vez, foi feito um grande videoclipe com divulgação frequente na MTV. A digressão foi documentada no filme Stop Making Sense, realizado por Jonathan Demme em 1984. Stop Making Sense originou outro álbum ao vivo homónimo. Esta foi a última digressão dos Talking Heads. beautiful house. You may ask yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right? Am I wrong? And you may say to yourself, my God, what have I done? Sharp as a knife. Mais três álbuns da banda. Em 1985, Little Creatures, que incluiu os singles And She Was e Road to Nowhere. Em 1986, True Stories, com os Talking Heads a tocarem todas as composições da banda sonora da comédia musical realizada e protagonizada por David Byrne, baseada em histórias publicadas em tabloides e, por fim, em 1988, Naked. Ao contrário das obras anteriores, Little Creatures tinha uma sonoridade pop-rock muito mais norte-americana. True Stories contém um dos maiores sucessos do grupo, Wild Wild Life, e a faixa Radiohead, guiada pelo som de um acordeão. Naked explorou a política, a morte e o sexo, bem como uma grande influência com a variedade de ritmos africanos, como sucedeu em Remaining Light. Durante este período, a banda começou a ficar sob o controle de Byrne e, depois de Naked, a banda resolveu fazer outro intervalo. Só em dezembro de 1991 é que houve um anúncio oficial informando que os Talking Heads tinham separado. O último lançamento foi Sex and Violence, uma canção original que apareceu no início do ano na banda sonora de filme Until the End of the World, realizado por Wim Wenders. Durante o período de separação da banda, Byrne continuou a sua carreira a solo, lançando Hey Momo em 1989 e The Forest em 1991. Neste período também houve um florescimento dos Tom Tom Club com o álbum Boom Boom Chi Boom Boom, 1988, e Dark Sneak Love Action, 1991. Jerry Harrison publicou Casual Gods, em 1988, e Walk on Water, em 1990. She was. Não manifestar interesse em fazer um outro álbum, Tina Weymouth, Chris Frantz e Jerry Harrison reuniram-se em 1996 com o nome de The Heads para a gravação de um álbum chamado No Talking, Just Head. O álbum contou com a presença de vocal de vários cantores, nomeadamente Deborah Harry, dos Blondie. O álbum foi acompanhado com uma digressão que teve como vocalista Joanette Napolitano. Burn avançou com medidas legais contra o resto da banda para os impedir de usar o nome Talking Heads, por si entendido como uma tentativa óbvia de lucrar com o nome Talking Heads. Os companheiros da banda optaram por gravar e apresentar espetáculos como The Heads. Burn continuou a sua carreira a solo, Enquanto isso, Harrison tornou-se um produtor de discos. Friends e Weymouth, casados desde 1977, estavam a gravar juntos na banda Tom Tom Club desde 1981. O seu álbum de estreia, Tom Tom Club, vendeu quase tão bem como os Talking Heads. No dia 18 de março de 2002, a banda reuniu-se para interpretar Life During Wartime, Psycho Killer e Burning Down the House, na cerimónia da sua introdução na Rock and Roll Hall of Fame. Este programa teve locução de Marinas Lacerda e Pedro Barreiros. Thank you. Realização de Isabel Gomes. We're on a roll.